4 0 Central 3, bom dia, Charlie, confere. Para Campinas, eu tenho aprovado o nível de voo 340. Por gentileza, prepare a saída da EL Transição Motiva. Aguarde um minuto, cópia azul 4073. Da EL Motiva, aguardamos 4073. Decolado aos 27, chame agora o controle de Salvador em 120.8, tenha um bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, muito boa noite, é o TAN 3520, passe agora a 1310, na PUCA. TAN 3520, contato Arlan Decolado, estou mantendo o nível de voo 190, em perfil de saída da PUCA. 190, perfil da PUCA, TAN 3520. O azul 4073. Azul 4073, autorizado para Serra Brava, Quilo Papá, via rota apresentada no plano de voo. Nível de voo 340. Pista em 100. Primeira curva à direita, saída da EL. Transição Motiva. Controle 120.8. Transponder 5516, azul 4073. Autorizado Campinas 340, rota conforme plano. De volta 10, curva à direita, posse. Saída da EL, posição ótima, 208, controle de saída 5516, azul 4073. Correto, cotejamento azul 4073, portão 9, chame pronto para pushback, acionamento. Formarei, 4076. Para o táxi, voo 963, a bordo do Guilherme, com autonomia 361, com o Fernando Primário Galeão. Copiado com 1173, táxi aprovado via pátio principal e Índia, até o ponto de espera da pistola 0, ajuste no 0 no 7. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 1 no 8 decimal 95, gol 1173. Começou o táxi via pátio Índia, 17, para espera todos 18 anos. 95, 18, 95, 1, desligado e um bom táxi lá. Salvador, buenas, gol 973, próximo ponto de espera pronto. Gol 973, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento de 1,60 graus, 0,4 nós. Autorizado a alinhar e decolar, pista 1,0, gol 973. TAN 3520, autorizado, voa na proa do Alfa Romeo 362. Alfa Romeo 362, esse é o 3520. 3, decolado aos 3, 2, chame agora o controle Salvador na frequência 120.8, senhor, bom voo. 120.8, obrigado, senhor, um bom final de semana. Igualmente. Salvador, bom dia, agora no 73, passa 1.500 pés na circuito, na série da El. Luna 173, contato a decolagem, se mantém nível de voo 360, via saída da El, após 2.000, autoridade na prova de Leda. Após 2.000, vou a Leda então, voo no 173. Bom dia. Controle, eu autorizo o gol no 173, voa a Motiva, se por gentileza. Gol no 173 é base de coordenação com o centro. Obrigado. O 973 é autorizado a voar na prova de Pubave. Pubave, o 973, obrigado. 190, TAN 3520, zona de descida. 6-0, por exemplo, descida nível de voo 110. 110, TAN 3520. TAN 3520, serviço radar terminado. Afastado em 66 milhas do Sul Nordeste de Salvador, chame controle Aracaju na frequência 120 decimal 3. 3, obrigado, vamos lá. Deixa eu falar, o Azul 4073. Azul 4073, autorizado para o estacionamento, chame pronto para o táxi. Demora para o táxi. Uno 173, chame Recife na frequência 125 decimal 1. 25 decimal 1, obrigado e um bom final de semana. Salvador, Azul 4063, está pronto para o táxi. Estamos com 88 a bordo, 425, alterna Ribeirão Preto. .088 a bordo, 425, Ribeirão Preto copiado. Azul 4063, táxi aprovado via pátio principal em Índia. Teu ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 7. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 118, decimal 95, azul 4073. Segue via parte principal, taxi Índia. Então, ponto de espera da 10, quando pronto, 895, ajustamos 27 ou 4073. Salvador, bom dia, eu sou o 4063, pronto, ponto 0, dama 0. Sul 4063, autorizado a alinhar e decolar, pistola 0, vento de 180 graus com 039. Livre, alinhar e decolar, dama 0, Sul 4063. Azul 4063, decolado aos 47, chame agora o controle de Salvador em 120.8, bom voo. 208, boa. Azul 4063, contato a decolagem, submantém a nível de voo 340, via saída da ELA, após 2000, autorizado voo direto Lita. Xuxa, na posição da saída da El, após 2000, voa direto Leda, o azul 4073. Voo 995 sendo identificação, deixa nível de voo 050 na proa de TAP e ajuste em Salvador na 097. Proa de TAP 050.0.7.99. Azul 4073, chame centro de Recife na frequência 125 decimal 1. 1251, buenas. Com 9553, essa é a identificação, desse a nível de voo 050, na proa de TAP, com a gente em Salvador, 9097. 9553, autorizado, vá na proa de voo. Obrigado. O 9965, deixa 2 mil pés, ajuste no 017, autorizado final de procedimento ILS, que foi da PITADES, reposta no posto localizador, foi na proa de Duna. Direto Duna, 2017, reportará esta PITADES, 9965. Comandador, voo 996. Voo 996, completo o final do procedimento. E chame torre 198, decimal 95. 99. San 9553, deixa 12 mil pés, autorizado o final do procedimento em GRS3. Cadê? Aposte no curso do localizador, o ajuste 1907. Tem autorizado 2 mil pés, ajuste 9097, autorizado LX X-Ray 190, estamos estabilizando o localizador, está 953. Bloqueando o gol 9965, tem pouso autorizado, pista 10. Vento agora de 200 graus com 03 nós. Cinco no solo aos 08, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo na frequência 121, decimal 1. 9965, Liberal, bom dia. 9965, Gol autorizado via Alfa e Juliette para o portão 09. Alfa Juliette 09, Gol 9965. Gol, bom dia, Gol 1161, nível 360 para Guarulhos na escuta. Bom dia, informação em curso é a Delta. Guarulhos, eu já tenho 360 aprovado, pronto, cópia. Já siga. Gol 1161, autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo via Upper Zulu 10 até Tango Bravo Eco, nível de voo 360. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída da EL, transição Motiva, controle 120.8, transponder 5532, Gol 1161. 360 para Guarulhos, da EL Motiva, pela Rata Zulu 10, até Taubaté. Decola pista 10, curva direita. Controle 120.8.5532. Pulo número 1 na saída da EL, transição Motiva. Foi saída da EL, transição Motiva. Correto cotejamento, pulo número 1. Postão 1-1, eu chamei pronto para o pushback, acionamento. Sete. Localizador 90 visual 953. 953, completo final do procedimento, chame TR1 no 8, decimal 95. 895, 953, bom dia. Bom dia, tráfego do estado, ajuste no 017, pouso autorizado, pista no 0, vento calmo, tá? 9553. 1097, ajuste autorizado, pouso, pista no 0, tá? 953. 553 no solo aos 1-6, libera a pista próxima, interseção à direita e chame solo, frequência 121, decimal 1. 211, próxima à direita, 9553. De 9553, autorizado Alfa e Juliette, portão 07. Alfa Juliette 7, da 9553. Salvador, gol 1161, pushback, acionamento. 161, autorizado pushback, acionamento, chame pronto para o táxi. Chama pronto táxi, gol 1161. Hotel X-Ray, na remota do pátio principal, prazer. Hotel X-Ray, estou precisando giro de motor e marcha lenta, já autorizado previamente pela empresa. Ok, o solo cinto de giro de motores, chame ao término Mike do X-Ray.